E hoje o tema é que os justos se justifiquem e que os iníquos, né, aqueles que praticam o mal, pratiquem. Mais ainda, é uma passagem do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Eu estava dando uma olhada, até na internet, e alguém perguntava lá, mas então espera aí. Quer dizer, então, que o Evangelho está dizendo para aqueles que praticam a maldade fazerem mais ainda? Superficialmente falando, parece ser, mas não é nada disso. Por que João, evangelista, né, que depois que morreu Jesus, ele escreveu o Apocalipse e tinha as visões do mundo de 2000 anos depois, aquele que nós estamos vivendo hoje? E ele escreveu exatamente assim. Nós temos provas aí bem contundentes que ele escrevia à nossa época, até porque numa das passagens, aquela que a gente lembra mais facilmente, diz que nesses tempos os pássaros de aço, né, os pássaros com asas de aço cuspiriam fogo e matariam, dizimariam multidões. Há 2000 anos atrás, ninguém tinha nem a ideia do que era um avião, não é verdade? E hoje nós sabemos, né, que os aviões, com as asas de aço, jogam bombas, fazem guerras e matam milhares de pessoas. Então, é bem prático a visão que João Evangelista teve 2000 anos antes. E assim, numa das passagens, ele diz que nesse tempo aconteceriam muitas situações e que os justos teriam que se justificar, ou seja, manter-se no lado do bem, da luz, da verdade, e seriam testados se são capazes de manter-se ou não. E os iníquos, os maus, certamente, com todas as oportunidades que teríamos nesta nossa vida de hoje, faríamos ainda mais o mal. E aí, então, se separariam, exatamente, aqueles que já estão firmes no bem e aqueles que ainda têm que passar por situações de dor, de sofrimento, para depois se voltarem ao bem. Exatamente porque, nesta nossa época, nós estamos num regime, vamos dizer assim, de divisão. Um regime de... ou nós passamos pela prova e nos justificamos que já estamos prontos para viver um estágio melhor aqui na Terra, que nós vamos viver não mais num sistema de provas e expiações, mas sim num sistema de regeneração. Não vai ser perfeita, não, né? Mas vai ser onde, pelo menos, essas violências, essas mentiras, essas falsidades não existirão mais. E nós teremos condições, então, de viver uma vida de espíritos mais elevados. E aqueles que ainda têm muita maldade aplicarão mais a sua maldade, porque vejam as grandes oportunidades de informações que nós temos hoje, e há um nível de inteligência que é muito maior do que há 2000 anos atrás, estes cometeriam ainda mais atrocidades e então se classificariam para ir para um outro sistema de morada, vamos dizer assim. Como diz Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai, e teriam locais apropriados. Por quê? Estes maus, ignorantes, também são filhos de Deus. Não é divisão da filha aqui, né? Por favor. Esses nós, né, que ainda somos maus, vamos dizer assim, vamos ter também um local adequado para viver, porque somos filhos de Deus também, e um dia, pela dor e o sofrimento, vamos perceber que temos que melhorar e estar no lado do bem. Eu quero trazer alguns exemplos para que a gente perceba que parece ser muitas vezes essa situação: bom, então eu não faço mal para ninguém, então eu sou do lado bom. E outros, né? Ah, eu fiz só aquela... dei uma enganada no cara lá, né? Tirei uns trocados dele, É, aquele lá, derrubei ele da escada, mas tudo bem. Essas são coisinhas leves, né? Então, eu também sou do lado do bem. O que é ser do lado do bem, do lado do mal? Então, eu quero que a gente raciocine em algumas situações. Faz o quê? Uma semana? Duas semanas? Uma senhora de uns 90 anos foi assaltada em Caxias do Sul. Foi matéria do fim de semana na rede nacional, né? E ela, sendo ela invadida no seu apartamento, foi assaltada. Ela, por descuido do assaltante, que disse, ah, que essa senhora vai fazer, né, comigo? Nem estava nem aí, foi lá procurar as coisas para roubar. E ela foi no armário, pegou um revólver, deu um tiro no assaltante. E depois ele, caindo lá, ela para ter certeza, deu mais dois, né, e matou. E aí, eu vi vários comentários nos rádios, na televisão, vi também uma promotora falando, né, que o julgamento seria o que a maioria pensa, no bom senso da maioria, a nível popular, né, ela estaria correta e não mereceria nenhuma punição por causa disso, porque ela agiu em legítima defesa. Vamos fazer um teste aqui. Quem acha que ela realmente agiu corretamente? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oh, bastante gente, hein? Agora vamos ver quem acha que ela agiu de forma errada. Oh, a maioria ainda acha que agiu de forma errada. Vamos analisar o caso. Uns 4, 5 mil anos atrás, teve um ser bem espiritualizado que escreveu uma historinha que vocês conhecem, os 10 mandamentos? Sim. E um deles é não matar? Quer dizer, não matar só quando está uma situação legal, eu não mato. Se me apertarem, posso matar? É isso? A legítima defesa quer dizer que, se for em legítima defesa, eu posso matar? Moisés não disse isso. Ele disse não matar. Hein? Ele era um bandido. Bandido não é filho de Deus, então? Bandido não é filho de Deus? Pois é, se ele matasse ela. Antes morrer do que matar. Antes morrer do que matar. A lei é essa. Não, vejam só. A lei é não matar. Não diz que diante de determinadas situações você pode matar. Isso é lei humana. A lei de Deus é não matar. Ou vamos pegar um outro exemplo assim. Ó. Eu estou passando fome. Estou em dificuldade, estou passando fome. Eu posso roubar? É a mesma coisa, né? Eu estou numa dificuldade e logo posso roubar, se eu posso matar. Mas eu não posso roubar. É a mesma coisa. Entende? Então, a lei é lei. É, até tem uma colega que nos fez essa colocação na casa espírita lá. Ora, sabe o que eu faria? Se deu tempo de eu levantar e ir lá no armário pegar um revólver e puxar, hoje em dia tem telefone para tudo quanto é lugar, eu ia lá, chaveava a porta do quarto, pegava o telefone e ligava a polícia. Ou aprontava um berredo. Não é verdade? Que se tu está num apartamento, os caras de baixo vão vir para cima. Precisava matar? Mas depois de 3 dias, depois ele volta e mata a velha. Isso é uma... Vejam só. Olha só. Agora vamos pegar outra situação. Ó. É bem interessante isso. É bem interessante. Olha aqui, ó. Por que um assaltante entrou no seu apartamento? Ele podia ter ido num outro apartamento, por que foi no dela? Porque ela era uma velhinha, mas só se caiu. Não, ela tinha até portado grade, ele só conseguiu por dentro interno, né? Ele entrou lá porque Deus permitiu que ele entrasse lá. Senão ele não entrava lá. E ela era uma pessoa violenta. Tanto é que ela tinha um revólver guardado no seu armário. Logo, ela merecia sofrer violência. Era justamente isso que ia comentar, porque ele não agiu de violência com ela. Exato. E no momento que ele já estava saindo, né, ele só pediu para ela abrir a porta, se não me engano. Foi no momento que ela... É isso aí. Entende? Então, ela já era uma pessoa violenta. É, tanto é que ela tinha um revólver no quarto dela. Então, se você é violento, você vai atrair a violência para você. Não, mas assim, ó. E o João que mora na mão dos dois. É. E o passado deles. Não, mas o que? Agora, assim, os bons, que bons. Assim, às vezes, a gente representa ser bom e lá internamente a gente só se limita. Porque senão, se tu pudesse... E aí é o problema das gastrites. Pelo menos aqui nessa vida que a gente está vivendo, todo mundo enxerga aquela pessoa boa. E ele é... Mas Deus saberá. Mas e daí Deus manda vir um outro para matar ele? Não, Deus não manda. Mas acontece. Deus permite... Quando ser morto pelo, não, pelo ruim. Deus permite quando é necessário. Deus não manda. Vejam bem, Deus não manda. Deus permite quando é necessário. Uma bala, as balas perdidas, vão pegar quem? Aquele que tem a atração pela bala. Jamais vai pegar alguém que não tem atração pela bala. Ou então, Deus não é todo-poderoso, não é cuidadoso e é injusto. Este é o ponto. De 10 a 30 anos de cadeia, esquartejou o carro e estava praticamente... As leis dos homens são uma coisa, entendeu? Agora, as leis de Deus... Assim, por isso que, assim, às vezes, a gente diz que acredita em Deus... Mas transforma Deus num raciocínio como o nosso. A gente tem que partir de princípios. Deus é todo-poderoso ou não é? É. Deus é perfeito ou não é? É. Deus, se é todo-poderoso, pode permitir o que ele quiser, mas pode impedir o que ele quer. E se não faz, se, a partir do momento que eu supor a hipótese de que Deus não controla isso... Ou está descuidado, eu chamo ele de preguiçoso, descuidado. Nem a mulher, aquela que fez tudo do cara, então Deus permitiu que ela fizesse aquilo? Com certeza. Mas tem tanta gente hoje esquartejando pessoas, o que será deles na próxima encarnação? Eu tenho medo. Entende? Por que não podia ser o contrário com a velhinha e o cara? Por que Deus não permitiu que ela fizesse aquilo? Como assim? Não podia ser inverso. Vê dele entrar. Mas pergunta para Deus, não para mim. Entende? Eu não posso questionar Deus. Eu não posso questionar Deus. É, não, mas tu entende? Ele, mas então, ele conhece... Não, eu falo. Eu falo na situação da lei. Agora, o que está no passado da pessoa não cabe a mim. Né? Mas essa discussão é interessante, porque assim, sem querer julgar ninguém, aqueles que acham que está correto ou não, cada um julga como quiser. Mas assim, são nessas situações que a gente mostra que tipo de pessoa nós somos. Se nós realmente aceitamos Deus ou não. Se nós realmente somos pacíficos ou não. Um caso bem prático, que é contado por soldados americanos na Guerra do Vietnã. Havia dois batalhões de vietnamitas e americanos brigando, certo? E, de repente, seis monges... passam a desfilar no meio do campo de batalha. Nenhum dos batalhões mais atirou. Os seis monges passaram sem levar tiro nenhum. Naquele dia, não teve mais guerra. Todos foram se retirar, um para cada canto. E aí? Isto é história real. Não é imaginação. Quem não é violento contamina até os outros e não acontece nada.